Estão abertas as portas para o início de mais duas horas de Orelhastra. Olá, sejam então todos muito bem-vindos. Início esse com o norte-americano da cidade de Baltimore, Dan Deacon. Tem sido sempre uma carreira em crescendo desde o primeiro álbum. Este é já o terceiro, chama-se America. Ficamos no início da primeira hora de hoje com Crash Jam. E para continuar, o espanhol de Sevilha, António Luque, mais conhecido como Senhor Chinarro. Esta é uma outra excelente carreira, esta com muitas mais provas dadas do que Dan Deacon, António Luque, ou melhor, Senhor Chinarro, já leva para aí uns 11 ou 12 discos editados. Este é o mais recente, precisamente este ano, chama-se Menos Samba. Ficamos com dois títulos, La Alcazaba e Todo Acerca del Cariño, Senhor Chinarro. Creo que me he encariñado con mis gusanos de pesca, liados todos con todos, acaso siempre a la gresca. En sus bocas hay garfios, puedes cortar un trozo con un esfínter de ovarios, puede que eso les dé gozo. Porque me gusta pescar, será que aprendí de niño como lo fundamental, todo acerca del cariño. Son los gusanos de pesca como larvas de dragones, no son gusanos de seda, no hay mariposas ni flores. Se asaltan en el anzuelo, van a las profundidades con mis mejores deseos, el hambre y otras realidades. ¿Por qué me gusta pescar? ¿Será que aprendí de niño como lo fundamental? Todo hacer cerca del cariño. Será que aprendí de niño como lo fundamental. Mira tú que al principio me daban un asco de muerte. Contigo me pasó lo mismo al revés concretamente. En cuanto te vi te quise, no me bastaba con verte derecho a roce. Me diste fue nuestro un roce permanente. ¿Por qué me gusta pescar? ¿Será que aprendí de niño como lo fundamental? Todo acerca del cariño. Todo acerca del cariño. Oye, mi amigo. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. So then you confusion also, bring it back to the face. Trabalho Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Esta é ainda a primeira das duas partes. E hoje vamos ter por aqui o regresso de Ondina Pires com o Vox Hertz, já durante esta primeira hora. E na segunda, Francisco Ribeiro com o já nosso habitual Espalha Brasas. Entretanto, ficamos com o nativo da Serra Leoa, em África, Junkin Abbey, que vive já há alguns anos nos Estados Unidos da América e que resolveu formar esta ou este de Bubu Gang. O álbum vem assinado Junkin Abbey and the Bubu Gang, com o título En Yai Sa, e ficamos com o sempre muito alegre Fiba. E de seguida, apresentação para um nome novo, são dos Estados Unidos da América também, até admira, chamam-se Tropical Trash, e chega-nos este single, 7 polegadas, que contém no lado 1 um tema, e no lado 2 mais 4 temas, todos eles bem curtinhos para caberem neste formato. Tropical Trash, single Fear of Suffering, e o tema precisamente do lado A, Baltimore. Foram os Tropical Trash do single Fear of Suffering. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E para continuar ainda, antes de chegarmos ao Vox Hertz com Ondina Pires, novo trabalho para os Swans, The Seer. Ficamos com o tema que inicia o mesmo disco, Lunacy. Lunacy, lunacy, lunacy, lunacy. shallow is over. Your shallow is over. Absolutamente quaisquer dúvidas que Michael Jara é um dos grandes músicos das três últimas décadas, mais precisamente desde 1983, altura em que saiu o primeiro álbum dos Swans, Filth. Este é o mais recente, chama-se The Seer. Ficamos com Lunacy. Orelha extra, ainda primeira hora. E agora sim, é tempo de Voxert. Mensalmente, na Orelha Extra, Voxert. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Ações veraneantes Vox Ertz. Ir a banhos. Pequena história do hábito de ir à praia em Portugal e no Brasil. O saudável hábito de ir a banhos, ou seja, de ir à praia, é relativamente recente. No passado, quase ninguém punha o pé na água do mar ou mesmo na outra. Mas isso é outra história. Ao lermos páginas da história marítima, pasmamos como é que os nossos ancestrais não sabiam sequer nadar. E, no entanto, metiam-se pelos oceanos adentro. Afinal, quem é que sabia nadar? Meia dúzia de pescadores e de marinheiros. Quando um homem caía ao mar, era certo e sabido que morreria caso não houvesse outro marinheiro experimentado nas artes da natação. O tempo passou, a humanidade foi evoluindo e chegamos aos finais do século XVIII. Alguns médicos britânicos descobrem as propriedades medicinais da água, em especial da água salgada. E os ingleses descobrem as delícias do turismo, daí a palavra ter sido formada a partir de tour. Muito boa gente torna-se afoita e entra nas salsas águas do mar para procurar alívio das suas maleitas. Tome-se o exemplo do rei português Dom João VI no exílio no Brasil. Para ele, os mergulhos eram um hábito enfadonho. No início do século XIX e em 1810, o rei de Portugal e Brasil, devido a uns ferimentos, banhava-se na praia de Caju, Rio de Janeiro, a conselho médico, mas odiava a água salgada. Para evitar um contacto maior com o mar, o imperador entrava neste carregado por criados e sentado num banco de madeira e molhava apenas uma parte do corpo. No século XIX, a presença de imigrantes europeus contribuiu para a disseminação, ainda bastante restrita, dos banhos de mar nas cidades brasileiras. No entanto, as praias centrais eram frequentemente sujas. Nas praias do centro do Rio de Janeiro, os escravos despejavam barris de fezes provenientes das residências onde serviam. Já no final do século XIX, o médico Francisco de Figueiredo Magalhães abriu a primeira casa de banhos de Copacabana. No início do século XX, a construção da Avenida Beira-Mar e do Túnel Novo, devido às reformas urbanas do prefeito Francisco Pereira Passos, facilitou o acesso às praias da Zona Sul, estimulando o costume dos banhos de mar e a ocupação daquele bairro. Em 1910, o sucesso crescente dos banhos de mar fez surgir postos de salvamento em Copacabana. Embora, até o início dos anos 20, a Praia do Flamengo fosse a mais frequentada da cidade. E até hoje, Copacabana é uma referência mundial. O divertido tudo isto é a descrição dos fatos de banho dos finais do século XIX, de Alvar do século XX. Vou ler uma pequena descrição relatada num periódico brasileiro da época. Antes de o sol nascer, uma estranha tribo invade as areias brancas das praias cariocas, envergando trajes largos e desengonçados. Entram no mar, banham-se durante longos minutos, exercitam-se e vão-se embora, afugentados pelos primeiros raios de luz da manhã. O hábito de tomar banhos de mar nas praias do Rio de Janeiro está deixando de ser apenas um remédio prescrito pelos médicos para conquistar também o gosto das pessoas sadias. Os banhos frios ativam a circulação sanguínea, restauram a saúde da pele e a natação é um dos exercícios mais completos, ensina o médico fluminense António Martins de Azevedo Pimentel, que vê com bons olhos os novos frequentadores das praias. Se antes tomava-se banho de mar por orientação médica para se atacar uma doença específica, agora ir à praia está sendo um programa de pessoas que tão somente desejam se manter em boa forma física. A novidade já está até mudando de feições da orla marítima. Proliferam as casas de banho à beira-mar, onde as pessoas podem trocar de roupas dentro de cabines antes de se lançarem ao deleite da água. Os mergulhos são cercados por um ritual, sobretudo no caso das mulheres. O banho deve ser tomado antes das 7 da manhã, porque depois deste horário, a praia é invadida por todo o tipo de gente, de pescadores a praticantes do remo, que lançam olhares curiosos ou insinuantes para as mulheres. Permanecer na praia depois das 7, portanto, não é o hábito de uma moça de família. A indumentária também deve obedecer a critérios bastante rígidos. Em nenhuma hipótese, as linhas do corpo feminino devem ser distinguidas sob a roupa. Por isso, as calças das mulheres são largas, de tecido grosso, e a barra alcança o tornozelo. Os blusões, também largos, são ornamentados com golas generosas, no estilo marinheiro, que ajudam a esconder o colo e os seios. A cor da roupa, para evitar traições do tecido, sempre é o azul escuro. Para os homens, as restrições quase não existem. Cada vez mais, eles exibem o torso nu nas praias e as frequentam em horários variados. Ora, depois disto lido, este recato exagerado da indumentária marítima feminina é o oposto do que se vê atualmente, seja no Brasil ou em Portugal. Presentemente, muitas adoradoras do sol mostram tudo e mais alguma coisa com os seus fios dentais ou monoquinis. Quanto a Portugal, as elites aristocratas e da grande burguesia começaram a frequentar as praias e as termas com alguma assiduidade ainda na primeira metade do século XIX. Famílias nobres, clérigos, altos magistrados e literatos, como por exemplo o escritor Almeida Garré, que desde novo frequentava com as suas tias a praia da Póvoa do Varzim, adquirem o hábito de ir a banhos de mar. A prática foi aumentando e no último quartel do século era considerável o número de famílias portuguesas que aproveitavam a época balnear para ir às termas e à praia, fazer passeios à montanha e visitar os que eram tidos como os mais importantes monumentos da história do país, com destaque para a chamada Trilogia Monumental de Alcobaça, Batalha e Tomar. Um dos indicadores de que a prática do turismo se propagara em Portugal na segunda metade do século XIX reside no número de estâncias termais e balneares. Os famosos guias, as Praias de Portugal, Guia do Banhista e do Viajante, publicados por Ramalho Ortigão em 1875 e 1876, revelam-nos a geografia e a sociologia desses locais. No que respeita a praias, o escritor aponta para cerca de 30, frequentadas por famílias das principais cidades, mas também por lavradores abastados brasileiros e espanhóis. Alguns desses locais cresceram rapidamente. Foi o caso da Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, cujas construções, segundo Ramalho Ortigão, começaram a ser edificadas depois da abertura da linha de caminho de ferro do Norte. Os acessos foram, pois, determinantes no desenvolvimento do turismo em Portugal, uma vez que as famílias que não possuíam recursos para alugar casa ou ficar no hotel, procuravam ir à praia ao domingo, aproveitando os bilhetes de comboio de tarifa reduzida, apropriadamente chamados bilhetes de banhos. A nossa rainha Dona Amélia, esposa do rei Dom Carlos, assassinada em 1908, foi uma grande promotora dos banhos de água salgada. Em 1901, a rainha deslocou-se à Trafaria, povoação de pescadores no outro lado do rio Tejo, e promoveu a fundação de uma colónia balnear, de forma a incutir nas crianças o gosto saudável da praia. Em 1902, o Ginásio Clube Português fundou uma escola de natação. Ainda relativamente à nossa sábia rainha Dona Amélia, deve-se a ela o nome da Praia da Rainha, no centro de Cascais. Esta é uma bonita praia de pequenas dimensões, discreta e resguardada. Está localizada ao lado da Rua Frederico Aroca, a antiga Rua Direita, perto da estação de comboios. Era lá que ela e a família real iam a banhos durante as suas estadas em Cascais. E assim, a praia entrou definitivamente nos roteiros turísticos, medicinais e de lazer. Ao longo das décadas do século XX e neste século XXI, gerações atrás de gerações desfilaram nas praias brasileiras e portuguesas, carregando os filhos, as marmitas de comida, os chapéus de sol, as toalhas e todas as traquitanas necessárias ao conforto do veraneante. Tenho inúmeras memórias de infância e juventude relacionadas com a praia e sei que o ouvinte também as tem. Das mais disparatadas que presenciei, posso referir duas. Em agosto de 1984, fui a uma das praias da Costa da Caparica com um grupo de punks. Achei estranho que nenhum deles transportasse um saco com os básicos de praia. Chegados lá, a única pessoa que tinha toalha e fato de banho era eu. Os moços e moças permaneceram vestidos com os blusões de cabedal e as correntes, as t-shirts, as calças justas e calçados com as botas da tropa ou Doc Martens, os spikes e cristas hirtos do cucuruto da cabeça. Sentaram-se diretamente na areia, à minha volta, a conversar, a beber cerveja e a fumar. Senti-me uma perfeita alienígena. A outra memória remonta aos finais dos anos 70, na mesma praia. Uma idosa, uma mulher jovem e uma bebé aportaram numa barraca de praia, desenterraram tachos e panelas com sopa, arroz de tomate e outros esbanjamentos gastronómicos. Durante horas, elas empaturraram-se de comida, permaneceram vestidas e nunca foram ao mar. A praia é, de facto, um microcosmos da humanidade. Exemplos de boa educação e de incivilidade proliferam por lá. Caro ouvinte, continuação de boas férias e divirta-se a observar os nossos semelhantes. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Beach in the Ocean, Only in My Dreams é um tema retirado do novo trabalho para Ariel Pink, Sounded Graffiti, chama-se Mature Teams, e continuamos por aqui ainda nos minutos que nos restam desta primeira hora de Orelha Extra. Calling all aliens, Orelha Extra. Calling all aliens. Novo para The Ives, de título Legs Ives. Ficamos com Come On e These Spectacles Reveal the Nostalgics. E ainda o projeto Human Teenager. Primeira hora com Human Teenager, do álbum Animal Husbandry, Fourth Reich. E de seguida ainda o projeto francês Cannibals et Vainés, com a presença do vocalista G.W. Sock, dos DX, o álbum Nowhere. Ficamos com 223 Fridges.

am I, please? My mind is weary and my soul's not at ease. My heart is aching, Lord. My eyes are filled with rain. Don't turn your back on me. I can't stand the pain. Can't you hear me calling you, woman? I'm down on my knees. I can't live without you, baby. Don't you see what I mean? My days are dreary. My skies are gray. The world heard my cry the day you walked away. I need you to love. I need you to live. Without you, good God, I have nothing to give. Can't you hear me calling you, woman? I'm down on my knees. I can't live without you. Can't you see what I mean? Calling you, woman. Calling you, woman. But I just wanna ask one favor of you. a little of your love. I wouldn't be so concerned if I didn't love you the way I do. Baby, I could do without you, baby, if I just necessarily had to. But if I can't have all your love, oh Lord, just a little will do. 'Cause I'd rather have a little of your love, yeah, if not all of you. Segue por aqui, desde há umas semanas a esta parte, o norte-americano Elton Jordan, ou melhor, o projeto Fuji, que juntava Elton Jordan à banda de Detroit, os Black Murder. Murder, se utilizarmos a pronúncia em inglês, porque em português é mesmo merda. O álbum de 1968, Mary, Don't Take Me On No Bad Trip, dois temas no início desta segunda e última parte de Orelha Extra: Can't You Hear Me Call You Woman e Save a Little Fuji. A música agora é mesmo outra. George Collins walked out one May morning, when May was all in blue, and who should he see but a fair, pretty maid washing her white marble stone. She whooped, she hollered, she called so loud, she waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He put his bandbow down by the bankside, across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, your father, he cried, rise and please let me in. Oh, arise, arise, dear mother, he cried, rise and make up my bed. Arise, arise, your sister, he cried, get a napkin to tie round my head, for if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me neath that white marble stone that lies beneath fair Ireland's wall. She see but the finest corpse that ever her eyes shone on. Oh, fair Ireland, called unto her headmaid, whose corpse is this oh so fine? She made her reply, George Collins' corpse, an old true lover of mine. Brave little boys, and open his coffin so wide that I may kiss his red ruby lips 10,000 times they've kissed mine. This news been carried to fair London town, wrote on London gate. 6 free maids died all in one night. 'Twas all for George Collins's sake. É um disco muito elogiado pela imprensa britânica e com toda a razão. Primeiro álbum para Sam Lee, Grounds of Its Own. Ficamos com The Ballad of George Collins. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. É mais uma da série de reuniões que acontecem no Black Dirt Studio em Nova York e que já levam o título de Nuts. No caso, esta é a Nuts 5, reunião de Zachary Cale, os Mighty Moon e Ethan Schmidt. Desta vez, o tema rodado foi Memory Loss. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Daqui a pouco, mais uns minutos, e vai para o ar mais um Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. Entretanto, o regresso de um guitarrista muito aqui de casa, principalmente quando integrou os inesquecíveis Karate. Falamos de Geoff Farina, o seu novo trabalho em nome próprio, The Wishes of the Dead. Time to heal. Redressed wounds take forever to congeal. Tender blue remembers how it feels. Pangs forgotten, numb skin, vellum thin, and from school. Classes forgotten, innocence ill-gotten, prelapsarian. Shouldn't you warn them? Vow to follow me straight into the weeds, distribute the seed. These are the verses I would sing as they cock their heads and wave. gave their wings to these oaken birches I would cling till left for dead, hewing and hammering. Settled on Mugwumpery, granite, rye, grist and corn, and claimed respect with metal luck and dignity. 50 rods and 10 are born. These are the wishes of the dead. Raise up your flag, hold high your head. Care for the fields that bear your bread, and net your shad along the river. I reach up and pull across the shade. Oh, too beautiful, I can't concentrate. Sometimes I can't seem to hold the cross we made. Hands are full, hammer and spade. These are the wishes of the dead. Raise up your flag, hold high your head. Care for the fields that bear your bread. Net your shad along the river. Prelapsarian e Amaranth Spades, ambos de The Wishes of the Dead. Último trabalho para Geoff Arena. E agora sim, os Espalha-Brasas. Sound! Sound! In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Ora, este é mais um Espalha Brasas e desta vez apresento-vos os nova-iorquinos de Electric Mess. Estão de volta com Falling Off the Face of the Earth, o seu segundo álbum, editado em formato de vinil pela Groovy Records. Este disco é embalado pelo mesmo tipo de explosão febril do garage punk psicadélico dos anos 60, que continua a manter algumas das características fascinantes da música dos Electric Mess que escutei no disco anterior. Este abre com He Looks Like a Psycho, seguido de Girl with the Exploding Dress e ainda Tell Me Why. E o aguçado órgão faz-nos logo relembrar momentos preciosos dos reflexos que no presente estamos a apanhar. São os sons de garagem dos anos 80 que agora andam a ser recuperados. A herança do garage britânica e o impacto do R&B nos sons destes norte-americanos são fatores decisivos para a elaboração destes híbridos sons. Falling Off the Face of the Earth, a canção que dá título ao disco, é o maior exemplo disso, com a guitarra mais angular que se repete num desatino constante. E continuam as velocidades constantes, disco fora. Velocidades de beat em Don't Take You Bad Trip Out of Me, com os riffs da guitarra até às explosões do baixo e batidas ritmadas dão uma soberba noção de espaço, com o som de todos os músicos a querer ocupar tudo o que existe à sua volta. Third Degree Burn é uma espécie de uivo psicadélico, uma canção que se segue mais ou menos a meio do álbum em versão formatada à canção. O acid fuzz da guitarra, o resplandecente órgão e a voz de Esther Crow completam com a alma uma das melhores canções deste disco. I'll Take You Anyway encerra o disco e é a canção mais pop nele presente. Contém os mesmos riffs ardentes e os tons neopsicadélicos, mas o pop advém da interpretação vocal da Esther Crow, que aqui não se desenlaça em sons mais agressivos, mas sim num registro mais contagiante de soul. Falling Off the Face of the Earth é uma viagem brutal, ameaçadora ao som da evasão psicadélica e do brilho do resgate punk, alimentada pela batida trovejante do melhor e divinal garage dos anos 60. Escutem It Looks Like a Psycho para que percebam que estou a falar de um dos discos deste ano. Nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Mais uma edição do Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, desta vez com os nova-iorquinos The Electric Mass, edição do álbum em vinil através da portuguesa Groovy Records. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra e há por aí ainda algum bom power pop que se recomenda, como é o caso dos seguintes Hot Freak Nation. poison. I drink you down in a candy. You are the best kind of poison. I drink you down in a candy. I'm bored by your perfection, rattled by your beauty, a touch of divine. I never thought I'd find. Direction moving into your arms and a howling lies. It was a final sign. You are the best kind of poison. I drink you down any time of day. You are the best kind of poison. I drink you down any time of day. Drink you down any time of day. You are the best kind of poison. I drink you down any time of day. You are the best kind of poison. I drink you down any time of day. You are the best kind of poison. I drink you down any time of day. All the best kind of poison. You are the best kind of poison. You are. mais uma cassete, excelente edição da Burger Records. Há também um lançamento em CD por uma outra editora norte-americana que nos falha agora o nome. São os Odd Freak Nation. Chama-se Lifetime to Lifetime, o CD e, claro, a cassete. Ficamos com You Are the Best Kind of Poison e Nothing Stays the Same. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect?

a orelha extra de hoje com Necessary, Well of Initiation. E se sobrar ainda algum tempo por aqui, iremos ter o Zolly Balm. Tchau, até para a semana. Sebastián, onde te has ido? Cosas han cambiado. Hoy protestan otras cosas. Enmarca, marca la vida. Enmarca, marca la muerte. Lavadero de infernales. Lavadero de oro amargo. Indígenas, indígenas, gentes, esclavos de la corona. Lavan oro, lavan oro, lavan oro. La rebeldía se Sebastián Vázquez.